1289, avião no bom dia, sem identificação, desça 4000 pés, estimando chegada bom, se ajuste, 190 no 4. 1908, autorizado, sinal de área, tudo bem, reporte localizador. Sim, ativo, senhor. Chamarei estabilizado o localizador, o azul 6908. Está full LS, visual que está precisando. 6908, complete com a torre, 1895, boa noite. Oficial, boa noite, senhor. É, 11995, confirme? 1895. 1895, obrigado, senhor. Azul 6908, chame passando Sindra. Afirmativo, chamarei. Aproximação e pouso, gostaríamos que verificasse a intensidade do brilho do papi. Está um pouco alto, senhor. Ainda? Ainda, senhor. Quente, sim. Já pedimos a infraero para que baixasse. Vai ofuscar, positivo. Positivo, senhor. Positivo, obrigado, agradeço a sua gentileza. está numa curva final, está embaixado checado, azul 6908. Autorizado pouso, vento 350 graus, 02. Estimativo, autorizado pouso, 6908. Realmente o passeio está um pouquinho, está brilhando um pouco. Quatro nove, libere a direita, solo 121, 9 azul, 6908. Não sinalizou pra gente, colocou apenas parte 3. Vou verificar, vai estar mais tempo que a gente fez. Eva, 220, sua identificação, desça ao nível 050, vigilância, chegada maré. Exato. Estabilizado, tem 389. 389, chame todos, 8 da sessão 9. Bom dia, 389. Tá 3891, cheque trem. Acho que travou. Autorizado pouso, pista 10, 320 graus 039. É, informe por gentileza se o brilho do papi estiver ofuscando. Se puder diminuir um ponto, ajuda. Ah tá, então é porque o controle não tá com a gente aqui, tá com a infraero. Eles ainda não diminuíram, vou falar de novo. Tá bom, obrigado. 891, no solo 59. Libere à direita, solo 121, decimal 9. 219. Zero por 50, azul 4020. Desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 3 agora, autorizado a final do IADS, aqui para a pista 10, reporte estabilizado. 4220. Com 1 no 0 no 3 para 2000 pés, azul 4220. 3170, desce 2000 pés, ajuste 1013, livre de restrições de altitude e velocidade. Reporte estabilizado, localizador. 4220, estou aqui com 895. 1895, bom dia, chefe. Dois dois zero passando externo, baixado, travado. Bom dia, autorizado pouso, pistão no zero, 310 graus, 039. Ele pôs na 10 azul, 4220. Localizador, 3170. 3170, Chico Torres, 895. 189? 95. 1895, obrigado. Passo 220, no solo 110, libera a direita, solo 121, decimal 9. C3170, baixado, checado, visual capítulo. Autorizado pouso, pistão no zero, 300 graus, 039. Autorizado pouso na 10, C3170. Charles 14, libera a direita, solo 219, então 3170. 219, 3170. Ó, Juliette, minha dúvida, seu 3170. Quatro 62, bom dia, senhor, identificação desta 2000 pés na rua de Tuna, ajuste no 03, se aposta o localizador. 3520, assim, identificação, delta 2, mil pés, 2, um ajuste, 0, 3. 2 mil pés, Duna, ajuste 1013, com identificação. Dois autorizados, final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Controle azul 4062, estabilizado, ILS pista 10. Completa final, torre 118, decimal 95. 118, 95, azul 4062. Salvador azul 4062, estabilizado, ILS pista 10. Check 10. Aí nem pouso com o trem embaixo travado. 7. A livre final do procedimento, informe no localizador. Tem embaixada travada, azul 4065. Dado pouso, 310 graus, 019. Livre pouso, pistola 0, azul 4010. Libera direito, salão 219, azul 4062. localizador visual com a pista Sandra, 520. Obrigado, até mais. Salvador, tá 3530, final ILS, são 0 a 3,5 do marcador externo. Cliente, tá 3530, chama externo, marca travado. Informarei.